violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos compositores. Marlos Nobre, segunda parte. Se Beethoven tivesse composto somente um quarteto de cordas, será que ainda falaríamos dele? E se Mozart tivesse composto só uma ópera, Haydn somente uma sinfonia e Chopin somente sua primeira sonata? Os problemas que as primeiras obras apresentam são o combustível do compositor, que se renova e busca se superar a cada obra que escreve dentro de um gênero. Só que na hora de escrever para violão, talvez pela falta de familiaridade, a maioria dos compositores se contenta em escrever somente uma peça e desistir, reclamando da dificuldade ou da própria limitação. Paradoxalmente, a falta de várias tentativas acaba por manter o compositor dentro de uma redoma de ferrugem. Não é por acaso que nem todas as melhores obras para violão vêm da mão dos melhores compositores. Elas normalmente vêm da mão dos compositores que tentaram mais vezes, Rodrigo, Ponce ou Hans Werner Henze. Felizmente, no Brasil, nós temos a feliz coincidência de alguns dos melhores compositores com uma boa verve para o violão, Villa-Lobos, Mignone e Nhatalia acima de todos. Dentre os compositores vivos e ativos, o mais industrioso, e não por acaso um dos mais afiados ao escrever para o violão, é Marlos Nobre, que nos concedeu uma entrevista. Tampouco por acaso é o único compositor vivo cuja obra ocupa mais de um programa dentro da nossa série. O meu grande baú de recordações e de impressões de violão veio desde muito pequeno. Meu pai era violonista amador. Então, meu pai trabalhava de manhã e de tarde, naturalmente. À noite, lá para as 10 horas, ele pegava o violão. E ele não tocava, não era virtuoso, nada disso, né? Mas era amador e tocava muito Tárrega. E tinha uma coleção enorme de discos de Segovia. E eu via muito e me fazia muito ouvir. Você sabe que todos os violinistas de Recife, eles tinham os encontros de domingo. E depois de uma certa idade, assim, 5 anos, por aí, que eu me lembro. Eu lembro até do bonde que a gente tomava na esquina, aquela subida do bonde. Era muito o cheiro do bonde, eu guardo tudo isso. E chegávamos na casa, uma casa assim, tipicamente de Recife, de Pernambuco, cheia de mangas, de saputis, de árvores, aqueles cheiros, eu me lembro muito do cheiro de Recife. E ali estava uma turma de violão. Agora, tinha um entre eles, até eu falo na contracapa que eu escrevi, eu falei sobre a reminiscência do Amarildo, que ele era tísico, ele era tuberculoso, ele tinha as unhas assim grandes e tal, muito magrinho, muito tímido, mas ele tomava, como ele pegava o violão, todo mundo parava e ficava ouvindo, então o Amarildo era um, assim, sabe, um desses gêneros assim, de violão que acabou na tísico e da bebida, ele bebia muito. Mas então meu pai me chamava a atenção. Olha aí, olha a mão esquerda, olha como ele faz, olha o violão, não é só música, não é só a melodia, olha como ele faz. Porque ele realmente é improvisação louca. E essa improvisação eu fiquei fascinado. E ali é que me ficou o violão, aquilo que me apaixonou a atenção muito é o violão. Ele não falava polifonia, ele dizia, olha, as canções ao mesmo tempo, as vozes, tudo ao mesmo tempo. E aquilo é que me criou muito. Quando eu escrevi Reminiscência, foi um pouco lembrando daquilo tudo. E a Seresta, ela tem muita lembrança de João Pernambuco, que era um dos que eram tocados, um dos que estavam, eu creio, nessas reuniões. Eu não conhecia o nome de ninguém, só o marido me lembro bem. Mas João Pernambuco era um das músicas que o pessoal tocava muito. Aquela coisa que impressionante que eu via no pessoal era a baixaria. Eu falava, aquele... Aquela baixaria, aquilo me fascinava, aquele negócio. E o fato de cantar, a melodia ficar flutuando, a harmonia no meio... assim, meio sustentando aquilo tudo, e o baixo sempre, um baixo cantando para baixo, sempre descendo. E aquilo ali, então a Seresta, eu disse, olha, eu vou fazer a Seresta em homenagem a João. Até eu chamei primeiro o nome da Seresta, o título é Homenagem a João Pernambuco. A Seresta foi dedicada ao grande violonista Marcelo Caiati, que a gravou logo em seguida. Quando eu terminei a Seresta, dediquei ao Marcelo, ele gravou, ele veio aqui, ficou enlouqueceu pela peça e tal. Eu até tocava no piano. Ele sempre fala, puxa, mas fica melhor no piano do que no violão. Se não vai ficar melhor no violão. Foi então que, eu, que começou a surgir a ideia de fazer outras o choro surgiu logo depois, que era o choro realmente também, que era essas lembranças muito claras que eu tinha daquela todas aquelas reuniões, e depois o frevo típico de Pernambuco, um frevo realmente, que era um frevo rasgado para violão mesmo, né, dentro do ritmo do frevo. Então a minha ideia foi essa, porque o choro em Pernambuco é um choro, digamos assim, o pessoal tocava um choro, o Pernambuco, mas é um choro que tinha algo misturado com um pouco de baião. Havia uma mistura muito interessante em Recife, que não é o choro aqui de carioca. O choro foi dedicado a Marcos Lerena e o frevo a Joaquim Freire. Aqui nós vamos ouvir uma gravação bem recente dessa obra com o jovem violonista gaúcho Tiago Colombo. Thank you. Thank you. Ouvimos de Marlos Nobre, Reminiscências, Opus 78, de 1991, com os movimentos Choro, Seresta e Frevo, ao violão Tiago Colombo. A dificuldade, para mim, ela excita o violonista, na minha opinião, a, digamos assim, a encontrar um título. Você sabe como violonista, como virtuoso, você sabe que a dificuldade, ela é excitante. Quando você vence a dificuldade e finalmente sai, o que soa é diferente se fosse fácil. É o certo perigo, né? Aquela coisa, você está sempre em cima de uma corda bamba. Marlos Nobre, apesar de escrever tecnicamente música difícil, invariavelmente acerta na qualidade do seu material, que é sempre idiomático. Sempre faz o violão render bem e ter uma sonoridade inusitada e pessoal. Que no caso do violão, eu realmente ouço, eu sinto a obra. Eu nunca escrevo sem antes sentir a obra inteira. Eu mentalizo muito a obra, assim, todas as obras minhas. E eu acho que isso dá para notar na obra inteira, porque ela tem um gesto, do começo ao fim. Pode ser de mais curta ou mais longa, mas sempre tem que ter aquela coisa mental do começo, desenvolvimento e fim. Esta coisa vem da uma coisa que eu trabalhei muito, que é a improvisação mental. Eu improviso mentalmente, e quando a obra vem, ela vem e meio nebulosa adquire, então, no, dentro do instrumento que eu estou pensando. No caso do violão, ela vem e eu começo então a ouvir mentalmente. Realmente, enquanto eu não ouço mentalmente, eu não escrevo. A escritura torna-se depois eu transcrever no papel da maneira mais perfeita possível para o intérprete o pensamento que eu ouço. Uma obra um pouco surpreendente na sua produção é a Entrada e Tango, que talvez até pelo seu caráter inesperado tenha ficado praticamente inédita até agora. Quando eu estava em Buenos Aires, eu conheci muito Piazzolla, 63, 64. E Piazzolla, na época, ele estudava também com Ginastera. Marlos Nobre. E ele, na época, era espinafrado pelo meio musical na Argentina. Primeiro, o pessoal de música, digamos, erudita, de concerto, música de vanguarda, achava ele o fim da picada. O pessoal do tango achava ele um fim da picada. Ele falava para mim, tô lascado, tô no meio. Porque o tango tradicional dizia que ele queria acabar com o tango argentino, que aquilo que ele fazia, o tal do novo tango, era uma excrescência, era uma porcaria. E realmente era violento. Era violento em Buenos Aires, a história da tradição do tango era uma coisa assim, intocável. E ele começava a colocar aquele tipo de fermento, que estava justamente fazendo com que o tango se revigorasse, eles não estavam sentindo isso. O pessoal também de música de vanguarda, que eram os alunos de Ginastera, achavam que é parqueria de tango, tanguita. Então, eu nunca tive preconceito. Aliás, é o que me caracteriza. Eu não tenho preconceito, sobretudo musical. Aí, eu conheci o Piazzolla e conheci assim, porque ele estava passando e eu estava tocando tango, fazendo umas improvisações, eu sempre improvisando, e eu fazia uma improvisação de louco, porque eu faço uma improvisação, fazia uma improvisação de louco de tango. Aí ele parou e falou, que merda é essa? Eu falei, eu sou brasileiro. Brasileiro? Tinha que ser um brasileiro para fazer essas coisas aqui e tal. E eu estava lá no estúdio, e ele foi passando, e ele disse, mas que loucura, eu não sou capaz de fazer um negócio desse. Porque era um tango dissonante, era um tango, eu metia a mão, cluster. Eu estava assim, brincando. E ele ficou assim, pô, mas que coisa, você precisa ouvir meu tango, você precisa ouvir meu tango. Aí, quem é você? Eu sou o Piazzolla. Disse, ah, não sabia quem era. Sou aluno de Ginastera também, ah, bom, então. Aí disse, então vem hoje à noite, você vem lá ouvir o tango comigo. Aí eu fui, novo tango, naqueles cabarés lá naqueles lugares assim. E ele estava lá com o bandoneon e eu fiquei fascinado, né? Ele sempre nunca teve grande repercussão, só depois que morreu, né? Então, o tango é um pouco assim, homenagem um pouco a essa minha reminiscência. É uma outra reminiscência. Tudo é reminiscência na minha vida. Então, eu fiz a introdução, onde o elemento começa mais ou menos a se formar, e depois, então, o tango vem, um tango mais assim, mais audacioso. Ouvimos de Marlos Nobre, Entrada e Tango, Opus 67, ao violão André Simão, uma gravação exclusiva feita especialmente para o nosso programa, que o André enviou da Alemanha, que é provavelmente também a primeira audição brasileira dessa peça. Eu acho assim, primeiro, a palavra nacionalista, eu acho que não se aplica muito a minha estética, a minha ideia. Marlos Nobre. Eu li muito também Mário de Andrade, e ele falava uma coisa muito interessante, ele dizia assim: vai chegar um momento na música brasileira onde nós teremos um compositor ou compositores que vão escrever música que vai ser música nacional sem ser nacionalista. No sentido que, por exemplo, ele, Marina, dizia Debussy escreve música francesa sem precisar usar nenhuma canção francesa. Como Beethoven é alemão, alguma coisa, quando você absorve. E eu sempre pensei o seguinte: você não pode forçar ser nada. Se eu não tivesse tido a sorte de ter nascido em Recife, ter sido criado na minha infância ouvindo aquilo que eu ouvi, porque é impressionante você ouvir o carnaval de Recife na sua rua desde 2 anos de idade. Eu via, ele passava na minha rua. E na minha porta tinha que passar obrigatoriamente o carnaval de Recife durante toda a semana. Tudo passava. Maracatu, caboclinho, cirandas, todos os blocos possíveis, imaginários. Então eu ouvia frevo, aí passava maracatu, ficava fascinado com medo daquela coisa. Depois que passava os caboclinhos, eu ficava aqueles meninos, aqueles índiozinhos, ouvindo os FIFA, não sei o quê. Então aquilo foi criando o quê? Uma imersão minha nessa música, que é um banho de música. Um banho, ela é a rítmica, essa rítmica tão extremamente variado, maracatu, misturando tudo isso, ela fez a minha mente musical. A maior obra de Marlos Nobre para o violão até o momento é o Concerto Duplo para 2 violões e orquestra de câmara, encomendado pelo e dedicado para o duo Assad, amigos de longa data que estrearam e gravaram várias de suas obras. Esta peça foi levada pela OSESP em turnê nos Estados Unidos, algo sem precedentes na história do violão brasileiro. Foi uma peça muito curiosa, porque eu Marlos Nobre. É uma peça que mistura coisas que eu já tinha pensado antes, coisas que. Por exemplo, o primeiro movimento eu chamei Concerto Barroco, Concerto Grosso. Porque a ideia é que o violão seja um violão, os dois violões, como se fosse cravo, quase um cravo, no movimento barroco, onde eles. É um solista integrado na orquestra, como realmente um concerto grosso. Só tem a cadência depois, né? E depois é onde volta depois o final. Aquela área eu pensei no Boccherini. Aí muita gente fala, mas parece com Aranjuez, né? E o final é uma tocata, uma tocata endiabrada, né? É interessante saber que uma peça de caráter tão obstinado teve sua gênese num momento de ternura familiar. Você sabe, né, quando você tem um bebê em casa. Eu passei a ficar babando, né? Eu era mais mãe do que Maria Luísa. Acordava cedo, dava mamadeira, assim, trabalhando. E eu escrevendo o concerto duplo, escrevendo, me lembro bem, e a Karina pequenininha. Ela vinha do meu lado, baixinha, ficava olhando. E ela ficava olhando, eu fazia as bolas, daqui a pouco ela pegou o papel, a cozinha, aí começava a fazer umas bolinhas também, imitando. É. Então ela ficava do meu lado, aí. E essa coisa é muito engraçada, eu escrevendo, eu pego o violão, eu pego e vejo a mão, se dá, se não dá, entende? Coisas assim, até eu escrevi nesse caso do concerto para violão, eu escrevi até mesmo as cordas, fui mesmo que botei as cordas. Eu não boto bedilhado, porque isso aí, mas as cordas, eu quero nessa corda, tudo, botei tudo. Aí até o Sérgio olhou e falou: pá, que isso? Até as cordas. É. Thank you. De Marlos Nobre ouvimos o concerto duplo para dois violões e orquestra, opus 82, com os movimentos Concerto Grosso, Cadenza Toccata Concertante e Presto con Fuoco Allucinante. Aos violões, Sérgio e Odair Assad, acompanhados pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, regida por John Nashlin numa gravação ao vivo. Marlos Nobre é um compositor que combina uma imaginação fértil com uma enorme capacidade de produção, domínio do métier e profissionalismo da execução, um exemplo de compositor 100% comprometido com sua obra. E é um privilégio para os violonistas que seus planos como compositor contemplem mais obras de envergadura para o violão, inclusive uma sonatina recém-terminada, também dedicada ao do Assad. Marlos Nobre completa 70 anos de idade e 50 de carreira no ano que vem e, de antemão, deixamos os parabéns. No próximo programa, nós completaremos o ciclo de suas obras com uma gravação exclusiva de suas rememórias. Nossos agradecimentos a Tiago Colombo, André Simão pela esplêndida gravação e a Marlos Nobre pela informação e pela entrevista que utilizamos neste programa. Se você quiser enviar seus comentários, por favor, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos ouvir e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão com Fábio Zanon. Gravação e montagem Almir Amador. Produção Gláucia Molina.